Já venci tanta cilada, no caminho fiz ser ouro a minha prata. No meu mundo não tem fadas, mas a mão de Deus me alcança. Já chorei por tanta causa, já sorri por tantas outras, e a mistura destes sentimentos tantos. Tanto riso, tanto pranto, verso escrito no meu rosto. Misturei meu sangue em outro, quando a dor fez alvoroço, veio a calma da cantiga. Fiz plantio de outros versos, desbravei outro universo, aprendi a ser trovador. Em cada ponto e despedida dessa vida, esqueci meu coração batendo lá. Aos poucos transformei-me em tantos outros, sou de cada povo um povo, e hoje a terra inteira é o meu lugar. Quem me dera pudesse compreender os segredos e mistérios dessa vida, esse arranjo de chegadas e partidas, essa trama de pessoas que se encontram, se entrelaçam, misturadas ganham outra direção. Quem me dera pudesse responder, eu nessa mistura tão bonita, tantos outros sou na vida um Zé da Silva. Sou flores de outros nomes e os risos de outras graças, trago em minhas falas dessa multidão. Quem me dera pudesse compreender. Pudesse compreender, quem sou eu nessa mistura tão bonita, esse arranjo de chegadas e partidas, essa trama de pessoas que se encontram, se entrelaçam, misturadas ganham outra direção. Quem me dera pudesse responder, nessa mistura tão bonita, tantos outros sou na vida um Zé da Silva. Sofro as dores de outros nomes e os risos de outras graças, trago em minhas falas dessa multidão. Quem me dera pudesse compreender. Obrigado a você que um dia me emprestou a sua dor para que eu pudesse entender as minhas. Obrigado mesmo.